Homem Brasado, Denis DJ, Lari, Vicky. É assim, ó. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá a chupeta. Dá, dá. Dá a chupeta. Dá, dá. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, mamãe. Dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Vem. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe, eu quero. O quê? Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Então tá, dá chupeta. Dá, dá. Dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Chora não. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Aí, Denis, se liga nessa. Dá chupeta. Dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Maria. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia. De dia é Maria. De noite é João. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria. De noite é João. Que isso? O sapatão está na moda. Na moda. O mundo aplaudiu. É um bar até um sucesso. Aonde? Dentro e fora do Brasil. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria. De noite é João. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De noite é João, Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. Fiquei sem ideia nesse sapatão aí. Relaxa, então.